Você gostaria de caçar o Bin Laden? É sério. Esquece os peixes pequenos, esquece a máfia. Ninguém se importa com um monte de italiano gordo, nem com 2 dezenas de assassinatos por ano. Eu estou falando sobre ir atrás de monstros de verdade. Aqueles que matam milhares, que matam à distância e treinam fanáticos para matar, mutilar e devastar. Saia pelo mundo e acabe com eles, Frank. Faça isso pelo seu país, pela própria civilização, com todo o apoio do governo. Una os recursos militares da América com essa coisa que você criou e use naqueles que realmente merecem. Cássios, Mátios, desapareça, aterrorize-os. Talvez você devesse ter feito isso desde o começo. Os Escapistas. Em abril do ano 2000, saía lá fora Punisher 1, uma maxissérie em 12 edições que tinha o objetivo de relançar o personagem Justiceiro, após uma execrável e, felizmente, passageira fase em que Frank Castle morreu e voltou à ativa com a Sanção Divina, uma espécie de Santo dos Assassinos. Só que de Santo dos Assassinos, Garth Ennis e Steve Dillon entendiam muito bem, e aquele arquétipo deles, das páginas de Preacher, não tinha nada a ver com o maior vigilante urbano do universo Marvel. Então, eles simplesmente ignoram essa fase angelical e colocam o Justiceiro de volta ao básico. Bem-vindo de volta, Frank. E se é que isso era possível, o Frank Castle, no texto de Garth Ennis, se tornou ainda mais impiedoso, ainda mais sisudo, cirúrgico. Essa nova fase passava a ser publicada dentro do selo Marvel Knights, com histórias intermediárias, um pouco mais adultas, mas nem tanto. Na verdade, a ideia do Ennis era pura em sua essência. Ele chega a admitir isso, de que estava ali pela diversão. Nada de uma análise complexa das causas do crime, nem um retrato da trágica queda de um homem numa psicose assassina. Tampouco para fazer um exame aprofundado de um vigilante no passar dos anos. Nada disso. Diversão, ponto. A Maxsérie fez um sucesso estrondoso. E no ano seguinte, em 2001, o Ennis e o Dillon voltaram para um bis, agora numa nova série mensal. O plano parecia ser continuar na mesma pegada da Maxsérie de 2000. Só que por volta da 6ª edição, ocorreu o atentado do 11 de setembro. Pôs abaixo todo o senso de segurança dos americanos. Por alguns instantes, um pouco da relevância dos super-heróis. Garth Ennis, àquela altura, era um irlandês de Belfast, radicado em Nova York. Mais de 2.000 pessoas perderam a vida naquele dia, na sua nova cidade. Ele vivenciou tudo aquilo. E eis que isso começava a se refletir nas páginas de sua revista mensal. Ora víamos a velha pegada humorística, com o Frank passando um rolo compressor em cima do Wolverine. Ora víamos arcos sérios, como As Ruas de Laredo ou A Irmandade. O autor parecia em conflito com seu estilo. Essa série, então, termina em 2004, no número 37. Só que um ano antes, em 2003, o Garth Ennis se reuniu com o artista Derek Robertson e produziu a minissérie em 4 edições Born, aqui chamada no Brasil de Nascido para Matar. Nasceu um novo jeito de trabalhar o personagem. Em março de 2004, era lançado nos Estados Unidos um novo Punisher 1, com os roteiros de Garth Ennis e arte de Lewis LaRossa. O primeiro título genuinamente adulto de Frank Castle, publicado pelo selo Max da Marvel, uma linha editorial criada em 2001 que apresentava conteúdo explícito e marcava a saída da Marvel do Comic Code Authority e a adoção de um sistema próprio de classificação de revistas. Esse run duraria exatas 60 edições e alguns especiais, e recentemente foi compilado e finalizado em 4 volumes capa dura na coleção Marvel Deluxe Justiceiro, pela editora Panini. Eu sou Luigi Sá,